Programa Expresso. Nessa primeira parte do programa, eu tenho aqui a honra e a extrema felicidade de estar recebendo o professor João Sebastião, que foi o vencedor do Troféu Expresso em votação popular, né, no começo desse ano. Professor João Sebastião, que honra estar recebendo o senhor aqui. Seja bem-vindo ao Expresso mais uma vez. Gostaria de agradecer, Dancar, a oportunidade e também cumprimentar a você e a todos aqueles privilegiados ouvintes que estão nos ouvindo, é claro, e está à disposição sua aqui para caso a gente possa contribuir com o programa. Ô João, você está participando por quê? Por telefone eu sei que você já participou, bom, acho que faz uns 2 meses que o Maurício aqui, você participou comigo ao vivo por telefone, foi, né? Foi sim, foi um prazer. O Maurício foi aluno seu, João? Não, ele não foi aluno meu, pode ter sido lá nos primórdios, mas ele é uma pessoa assim de um coração muito, muito grande, sensibilidade muito grande. Então ele fez estágio comigo. Esse serviço que ele está prestando aí, é, dentro desse enfoque aí, ele trabalhou comigo como estagiário e sempre muito dedicado, uma pessoa confiável e que tem os objetivos deles traçados e que, se Deus quiser, ele vai atingir. E tem conseguido bons resultados já no vôlei, né? Você acompanha, João? Acompanha. Ele me faz, me traz as notícias. Traz o relatório. Eu acompanho sim, mas o importante, Tony Claudio, que eu gostaria de deixar bem claro, é a formação do cidadão. O resultado no vôlei é muito importante. A gente busca muito o atleta, mas é um aqui e um ali. Agora, a formação do cidadão, eu nessa minha fase agora, eu tô sentindo isso, o que eu tô recebendo de apoio de pessoas que, me perdoem, mas estava no esquecimento, porque foi muita gente, que de repente faz brotar aquele sentimento, aquela alegria de ter contato novamente com essas pessoas. É gente que está muito longe, que ficou sabendo dessa minha passagem, enfermidade agora, e me manda mensagem maravilhosa, que eu vi que foi muito importante, valeu a pena ter feito o que eu fiz, e só arrependo não ter feito mais. Quando começou, João, essa história na educação física e na educação, João? Olha, eu vim para Guaranésia em 1973. Então, naquela época, a nossa escola de educação física no Zambinho era pioneira na região. Então, o pessoal com graduação foi a partir de 74, o primeiro grupo da região. E a partir daí parece que houve uma evolução técnica, porque o pessoal muito importante, que foi de uma ajuda tremenda, que estava tocando esse projeto, eram leigos, mas de muito boa vontade e pessoas com uma competência muito grande que eu encontrei em Guaranésia, muito grande. Azomo, Américos, eram pessoas de uma confiança, de uma confiabilidade, que faziam um trabalho maravilhoso. Mas eu cheguei aqui e complementei alguma coisa com a parte mais técnica. Não fui eu, todos nós saímos da escola que fomos para a região. A região sofreu um impacto muito importante. Quando você veio, era só futebol que tinha, João? Não, ainda tinha alguns outros. Tinha o vôlei, né? O vôlei já tinha uma história em Guaranésia. Tinha uma história do voleibol, só que jogando de uma maneira que perdia muito potencial. Porque se eu usando uma técnica, uma tática, você leva alguma vantagem. Lógico. E também a gente dando ênfase para expandir quantidade de pessoas. Porque o esporte, através de suas regras, ele educa. Ele faz com que a pessoa seja mais sensível. E o nosso objetivo grande era ser professor, não técnico. E conseguiu todos os objetivos, João? Desde quando você chegou aqui em Guaranésia em 73, começou a dar as aulas aí de educação física, atingiu todos os objetivos? Se eu falasse que eu atingi todos os objetivos, eu estaria mentindo. Porque não tinha o costume, não tinha o hábito de fazer uma coisa profissional, então a gente encontrou certas barreiras, certas dificuldades. Mas fomos mostrando trabalho, o pessoal atendendo, e fomos indo, as famílias participando mais, e eu acho que eu fiz o possível. Eu acho que a plenitude é praticamente impossível. E hoje eu estou te falando que já estou aposentado, né? Eu só arrependo do que eu não fiz. Mas eu tenho, sim, uma consideração muito grande por Guaranésia, por ter dado esse apoio grande, ter acreditado naquilo, no nosso potencial, no potencial da sua gente, que é a minha gente, e fui muito feliz, graças a Deus. O que, que você não fez, João? Que se arrependeu na questão da educação física? Eu não fiz, talvez por falta de propósito. Nós temos a inauguração do polo esportivo hoje. Quanto que fez falta isso aí? Tem uma história que eu queria já adiantar aqui. Foi em 1975, me parece. Então, os jogos escolares, jogos estudantis, chamava na época, eles abrangessem uma região bem maior, Postal, Dalfenas, Passos, nós aqui, essa região toda. E antecedendo esses jogos, eu liguei para Passos, para o Celito, que era o técnico de voleibol lá, me lembro até hoje, querendo fazer um amistoso para me ver como é que eu estava, porque Passos era o expoente. Era a equipe forte, era a referência. A ser batido, a ser batido. Então ele me falou, você tem ginásio coberto? Eu falei, ó, não tem. Ah, então não dá, porque eu tô jogando em Franca, em Poço e tal. É só ginásio coberto. Eu não... Isso quando mesmo? Em 75. Aí ele falou assim, não tem jeito de eu ir, porque não tem... Voleibol não tem jeito de jogar fora de uma quadra coberta. Ele tem uma certa razão. Se ele tem esse conforto, tem que usar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, mas eu vou treinar, porque os jogos foram em São Sebastião do Paraíso e tinha ginásio coberto lá. E eu queria arrumar um joguinho no ginásio coberto, porque tem diferença, tem referência. Joguei em Paraíso, fui bem e então, tal. Aí vamos para os jogos. Afinal, nós o Passo. Final, falei, ah, agora. E deu uma coincidência que o ônibus que estava trazendo o Passo deu um problema. E chegou um menino, ele pedindo, ó, ele pediu, você pode esperar, coisa e tal. E assistência de Paraíso estava lotada a quadra, porque eles são contra o Passo no esporte. É, tá? Rivalidade. Rivalidade. Estava lotado. Eu falei, pô, eu posso pegar um W.O. aí, você é campeão disso. Ontem aqui, ué. Tá embora, eu chegando, né? Aqui, né? Eu posso ter a taça no bolso. Eu falei, não, eu vou esperar. Fala pra ele ficar tranquilo, arrumar o ônibus direitinho. Minha equipe tá aqui, vai aguardar, não vai. E ele chegou, nós ganhamos o jogo dele. Ele veio me cumprimentar, me abraçou. Eu falei, ó, esse ali, eu sou aquele que ligou pra você lá, pra você dar um pulinho lá em Guaranésia, pra dar uma mão pra nós, coisa e tal. Não passou um mês, ele veio jogar aqui. Veio jogar aqui. E nós ganhamos dele outra vez. Então isso aí. Até hoje ele deve lembrar disso, né? Não sei, não tem história mais com o Celito, né? Ela é um grande técnico, uma pessoa muito importante, mas eu estou contando esse episódio. O ginásio poliesportivo, desde essa época, fazia falta, Cláudio. Desde essa época. E fez muita falta, eu imagino, para muitas, 3-4 gerações, né? Nossa, não faz ideia o que é trabalhar. Eu trabalhei 20 anos no Vale do Sol. Quando eu falo eu, mais as crianças, porque eles é que praticavam, né? Então, foi mais de 20 anos. Eu trabalhei 37 anos com educação física. Mais de 20 anos, tenho certeza absoluta, foi debaixo do sol. Piscina, eu trabalhei 18, 20 anos na piscina. Só debaixo do sol. Então, e agora? O poliesportivo vai ser inaugurado hoje à noite, 7 horas da noite. E agora, o que vai mudar no esporte com o poliesportivo? Olha, vai ter eu acho que vai ter um impacto grande, se bem que nós já temos algumas quadras cobertas, já está servindo para treinamento, mas eu acredito, hein, Cláudio, que fazer o poliesportivo é de muita importância, mas a manutenção dele agora... Essencial, né? Nossa, eu acho que não pode economizar, não estou falando em dinheiro, nada disso não, economizar em trabalho, para poder valer a pena o nosso tempo de espera, o investimento que foi feito. Então precisa ser um trabalho assim muito concentrado. E se quiser, faz. Eu estou vendo ali aquele complexo esportivo do Juscemar ali, graças a Deus, ele foi. Tá bom, recebeu. Como diz meus amigos, está bombando. Está bombando. Então já me falaram. Porque tem uma coisa, Brad, eu estou tomando seu tempo. Não, aqui, eu não sei, tá, por favor, de me interrompa assim, que eu não tenho experiência em rádio. Pode falar à vontade. A preparação de uma equipe, do meu conhecimento, preparação estratégica. Física, psicológica, técnica e tática. Então ali, por exemplo, primeiro a prefeitura, o departamento de esporte, que é muito bem dirigido pelo Vaguinho, fez a preparação estratégica, tá lá a pista, tá lá a coisa. Agora a gente não falar que falta bebedouro, que não tem bebedouro, que eu acho que é elementar. Deve ter, né? A hidratação é uma coisa elementar. E também eu aconselho ao funcionário que trabalha lá, um ou dois, não sei quantos, que tivesse um uniforme que o diferenciasse dos praticantes. É para o problema da confiabilidade. Você manda uma criança lá, você sabe quem está cuidando. Sabe quem é a pessoa, o responsável. Então eu acho que essa identificação do funcionário, assim, bem visível, eu acho que. Detalhes que faz diferença, né? É muito importante. E o problema da água, que é impossível. Ah, não dá para ficar sem. É impossível, né? Não tem como. Isso aí é informação, porque eu não tive chance de. Fui, passei lá perto, com muita vontade de entrar, mas eu estou impossibilitado ainda. Mas se Deus quiser. Aumenta, logo vai estar por lá. Ah, com certeza. Com certeza. Ô João, você falou desse título aí do vôlei, mas teve outro título importante. Nos anos, acho que foi em 90, futsal, em Guaxupé, do torneio regional de futsal. Você também fez parte daquele time lá, né? Ah, eu, nessas 4 décadas, vamos dizer assim, faz 40 anos. De muita coisa. Eu, quando eu não participei diretamente, indiretamente, eu estava junto, porque o meu agradecimento a essa comunidade, a essa cidade, tudo que eu fizesse, não paga. Não pago, porque eu sou um só e recebo de quantos? Então eu ainda tenho objetivos, ainda é claro, que se Deus quiser eu vou começar a andar logo. E se eu puder, dentro do meu passado, porque eu vivo do passado, né? Eu não tenho mais condição de. Eu pretendo, dentro daquilo que eu puder, continuar contribuindo. Continua contribuindo. Hoje você já está contribuindo com muita gente. Todo mundo que fala do João Sebastião fala com um orgulho de ser guaraneziano e ter sido aluno do João Sebastião, poder ter privado da amizade do João Sebastião, que é uma coisa que a gente não vê normalmente, João. É, eu fico muito agradecido porque eu não fiz esforço nenhum para chegar nesse ponto. É o pessoal daqui que realmente tem uma sensibilidade, tem uma boa vontade de ser amigo da gente, que não tem como se virar as costas. Então, claro, você passar a mão na cabeça de uma criança, você não sabe quanto vale. Eu encontro com pessoas já adultos, pais, falam, você lembra aquela época, assim, que você falou isso, assim? Quer dizer, é muito difícil lembrar, mas eu sei que eu tive alguma influência no andar daquela vida. Isso para mim é o que me paga. Isso aí não tem nada que possa substituir esse sentimento. Dizem que o afago no íntimo é melhor que sexo e dinheiro. Então isso aí eu tô realizado. Voltando um pouquinho no assunto lá desse campeonato de futsal, eu me lembro, eu tava lá na quadra de Guaxupé, né? Acho que ganhou de Guaxupé na semifinal, né? Depois a final contra Monte Santo. Monte Santo, que revelizava. Esse era um trabalho muito grande do Paina. Eu estava junto, sempre junto, torcendo por ele, que é uma pessoa Paina, fantástica. O Bigodinho era o presidente do clube. Nós estávamos lá, assim, fazendo força para nossa cidade. Ele levantou, acho que foi um dos grandes prêmios, né? Troféus dos últimos. E aí, o futsal era mais difícil, porque todo mundo praticava. O voleibol a gente pegava alguma baba, às vezes. Baba no bom sentido, me perdoe. Com menos experiência. Então, a gíria do boleiro é até muito indecente. Então, eu pegava essas equipes com menos expressão. Agora, pegávamos muito fortes também. Nós pegamos. Porque Guaranésia, né, jogou no Mineirinho, jogou ali perto de Belo Horizonte, Itaúna, jogou em Uberaba, jogou em Campinas. Então, eu estou falando Posto de Caldas, Passe, Pode as cidades aqui de perto. Aqui. É, não, nós aqui jogamos todas as regiões aqui, em todas as cidades da região. Mas estou dizendo os expoentes, onde nós fomos jogar. O Goiás ficou alojado no Mineirinho, jogando Mineirinho, disputando campeonato mineiro. É, nós fizemos dois jogos, porque era classificatório, nós ganhamos e perdemos um. Porque dentro da normalidade. Então, não, o voleibol de Guaranésia realmente, dentro da sua proporção, divulgou bem a cidade. Bom, e hoje, até onde você conhece, por que a gente não consegue colocar mais equipes de Guaranésia disputando um estadual ou até regional? A gente vê a dificuldade que é para conseguir, João. É, eu acho que o crescimento em todos os setores é em ciclo. Então eu acho que está retomando. Começa, né? Porque você monta uma equipe, isso é uma estratégia minha, que não é a verdadeira, não, é uma posição minha. Você tem que montar uma equipe e manter essa equipe como espelho. E vai trazendo, vai agregando pessoas, vai agregando, formando em outras categorias. Então, nós tivemos uma equipe que durou muito tempo. Eu tenho menina aí, senhoras já, que jogaram por 30 anos. Porque era o espelho. Ela trazia as outras pessoas. Sem nenhuma intenção, ela, com o trabalho delas, com alegria, trazia as outras pessoas. Ia puxando mais novos. Chegava na quadra que ficava quase que impossível você dar o treino. Porque é tanta gente que tinha, graças a Deus. Então, isso aí sofreu um arrefecimento, deu uma caída normal. Não é porque eu parei de trabalhar, não foi isso não. Porque os meninos aí estão fazendo um trabalho maravilhoso. Agora, precisa ficar muito claro que primeiro, agora, tem que fazer o trabalho de professor. O técnico... Bons professores, né? É, justamente. Então, o professor fazer o trabalho... Porque o professor que quer ser técnico dentro da sua função, são duas coisas distintas. Então, primeiro, a base, solidificação do alicerce, depois cresce. Primeiro, nós temos que ter bons professores e depois bons técnicos. É, justamente. Né? É isso, né? A sequência é essa. O verde e amarelo, João. Que beleza. Verde e amarelo, né? Que foi um tremendo sucesso também. Outra coisa que ficou meio que perdida no tempo, né, João? É, isso tá fazendo, mas... Volta, mas eu não sei, talvez seja porque a gente não participe mais. Não tem mais aquele movimento que tinha na cidade toda, né? Parece que a cidade toda ficava em cima daquilo, né? É, a gente tomou essa frente na escola, por ser escola no nível mais adiantado, dentro da cadeia acadêmica, Então a gente tinha a obrigação de criar alguma coisa, de fazer o diferencial. Então, Dona Cláudia, a gente fazia os jogos dos ex-alunos. Então, esses ex-alunos, é cara que tinha saído da escola e voltava para a escola. Você vê bem, o pessoal que está lá em São Paulo, não sei aonde, que estudou aqui, vinha para jogar. Vinha para jogar. Para jogar e reunia com os amigos de época para jogar. Então, fazia festa, fazia diferença. Hoje, talvez por algum motivo, não sei bem, parece que não está tendo os ex-alunos, está concentrado mais nas crianças, que é muito importante, tem muito valor. E também uma das coisas que eu fazia com muito trabalho, mas isso dava trabalho, o gordo estava no meio, né? Deus me livre. Então, que dava muito trabalho é você deixar a criança reivindicar. Então eu ia para a reunião para ver um líder, os líderes do verde e os líderes do amarelo. Eles decidiam os jogos que iam ter. Eu tinha na minha cabeça o que eu queria. Quem decidia? Eu ia jogando. Pô, mas você não vai jogar isso aqui? Então, e se ele não jogar isso aqui? Joga esse e joga aquele. Aí eles confabulavam. As modalidades. Então, tudo que a gente queria acabava acontecendo. A maneira deles. Porque o jogo é dos alunos, não é dos professores. Criava uma comissão para decidir os assuntos pertinentes, né? Que estavam fora do regulamento. Tem um estatutozinho, tem um regulamento que nós fizemos. Então, funcionava, que é uma maravilha. Virou uma festa, né? Já vai indo aí para 35 anos dos jogos, parece, 38, parece. João, e você nunca foi convidado para ser secretário de esportes, diretor de esportes, ou você já foi em algum momento da sua vida? Não, nunca foi. Nunca foi? Nunca foi. Mas já recebeu convites alguma vez? Não, não recebi porque o cargo é incompatível com o cargo que eu tinha na escola. Entendeu? Incompatível. Então, uma época, depois desse 75, nós ganhamos em Passos. Então, o Francisco Vestim, o presidente do clube de Paraíso, veio aqui, me procurou, perguntou: quanto você ganha, Ju? Falei: eu ganho tanto. Ele me ofereceu o dobro para ir para lá. Isso foi em 75, 76. Então, eu falei: eu vou pensar, vou resolver o que eu vou fazer. Eu tive uma compreensão, uma ajuda do clube, da Fábio Tecido e da prefeitura. Eles completaram esse salário meu para eu ficar aqui, não sei, acharam que eu devia ficar aqui sem nenhuma cobrança de retorno, para eu continuar fazendo meu trabalho. Então foi o que eu tive, mas eu nunca fui secretário de esporte. Eu também não tenho assim muita intenção de ser. Eu gosto de colaborar. Marcelo Rosa está parabenizando o João Sebastião e diz que quando ele estudava caía na prova o nome do cientista Carlos Chagas. Aí o João Sebastião deu uma pista, né? Que o cientista era irmão do lateral esquerdo, grande Marinho Chagas. E o Marcelo lembra até hoje. Marcelinho sempre me fala disso aí. É um menino fantástico também, que eu guardo muitas boas lembranças dele. Quem tá mandando um abraço também é a Adriana e o Adriano. Ah, o Márcio é de família, né? Isso. Tá mandando um abraço para você, viu, João? Tem mais gente aqui também, o Davi Franco. Diga que agradeço o João Sebastião, pois sou grato a ele pelos ensinamentos me passado na época do Alice Altran. Esses ensinamentos estão fazendo diferença positivamente em minha caminhada. Obrigado, João Sebastião. Mandando mensagem, né, Janta? É o que a gente falou agora há pouco, né? A diferença que provoca na vida de muita gente. Isso aí, talvez eles também mandassem para outras pessoas que contribuíram. Então você tem que fazer uma somatória, cada um dentro do seu setor, procurar contribuir, porque as pessoas, no nosso caso, não só virem atleta, mas seres humanos diferenciados, que no meio em que vivem levem alegria, levem a sabedoria, levem a mansidão, que é muito importante. Conversei com a Gelda Panista essa semana também, e ela também falou assim: o João Sebastião vai no seu programa, fale que eu tô mandando um grande abraço para ele. Eu brinquei com a Gelda, falei assim: ela sempre me elogia o trabalho que a gente faz aqui na Pasta dele. Eu falei para ela: porque eu sou assim porque eu tive grandes professores, né? Peguei um pouquinho do João Sebastião e um pouquinho da Gelda. Ai, que coisa bonita. A gente tinha grandes professores, hoje temos também, mas eu não sei, parece que falta um pouco de compromisso, talvez, ou a educação caiu um pouco, João. Tem como você fazer um retrato da educação hoje, João, no Brasil? O que está acontecendo? Dentro da minha ótica, eu também sou um observador à distância hoje. É. Eu acho que a educação virou muito estatística. Isso, muito números, número, né? Muito número. A educação de Minas é melhor. E a gente está vendo que não é boa a educação, que não tem uma resposta que a criança precisa. Porque a escola, na minha maneira de ver, está tentando substituir a família. Ela não consegue. Hoje os meninos vivem uma situação de como filhos de uma maneira diferente. Hoje tem muita família separada, muita avó criando neto. Então hoje não existe estrutura familiar que permita a família cuidar de uma educação e educação acadêmica a cargo da escola. Hoje a escola está influenciando a família. Eu tenho muita preocupação com essa escola que eles estão falando, e se for bem direcionado, muito importante, do período integral. Porque o menino, se não for para ser bem direcionado, o menino vai perder a identidade da família. Porque vai ficar enclausurado ali o dia inteiro. Vai perder muito contato com os seus. E a família tem a tradição. Isso aí já não pode perder. De jeito nenhum. Timelo deu trabalho para você quando era aluno? Timelo deu trabalho até hoje. Tá mandando um abraço aqui. Timelo disse que gostaria de dizer para João Sebastião que ele é e sempre será uma pessoa de caráter, de superação, e que tenho muito orgulho de ter participado um pouco de sua vida, um exemplo de vida. Grande Timelo, um abraço lá para ele. É, outro. Outra pessoa que realmente. Gente boa demais, né? Nossa, dá trabalho. Não, dá trabalho porque ele é palmeirense, mas no fim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, acompanho a vida dele, talvez ele nem tenha essa percepção, porque é uma pessoa que eu gosto muito. Ele sempre me enche de elogios, e nós tivemos uma convivência muito, muito próxima, muito estreita. Eu gosto muito do Timelo. Felipe Laudade, vereador, também está parabenizando você e dizendo que tem muito orgulho por ter tido você como professor. Tem que ter orgulho de ter a Alice lá para cuidar agora, né? Isso aí que tem que orgulhar. Por falar em Felipe Laudade, em vereador, Toninho também já foi vereador. A Câmara Municipal aqui dos Vereadores recentemente deu o título de cidadão guaraneziano para um amigo seu, Milton Neves. Você inclusive participou da reunião naquele dia, né? Foi privilegiado de participar de um momento como esse, porque eu sou realmente guaraneziano de fato e de direito. É. De fato, muzambiense também, né? Porque eu nasci muzambinho e nós fomos criados. Naquele tempo a gente não tinha tanta opção de lazer, então a gente foi criado brincando. Nós todos juntos ali na Praça dos Andradas. E quando eu soube que ele ia ser condecorado aqui com essa comenda, eu fiquei muito feliz, fiquei muito tranquilo. Agora, eu acho que existem fatores que deve ser pensado. Os vereadores têm uma visão política muito grande, têm uma visão de futuro, que deve ter. Eu acredito que o Milton Neves foi agraciado com isso aí, porque ele valoriza muito a região, isso a gente vê. Fala muito, né, nos Fala. Programas dele, né? Então, a gente vê que ele valoriza muito a região, que é muito importante. E é uma pessoa que hoje tem uma influência muito grande na mídia. Quem sabe ele possa ainda não ter tido a oportunidade de fazer por Guaranésia, o que ele vai fazer daqui para frente. Porque, João, uma grande parte da população, não sei se a maioria, a gente não tem como falar isso, não ficou muito contente, né? Esse título, né, que ele recebeu. Diziam que deveria ter dado para outro, ele nunca veio em Guaranésia, nem conhece em Guaranésia, mas você conhece bem o Milton Neves. Você acha que a partir de agora, ele tendo esse título, será que ele vai poder ajudar um pouquinho em nossa cidade? Eu acredito que sim, e ele tem que ser cobrado. Você cobrou ele dele lá no dia da reunião. Ele tem que ser cobrado porque ele é uma pessoa que faz mil coisas, então tem que ser cobrado. E eu acho que se tiver alguma necessidade que ele tenha condição de envolver, eu tenho certeza que ele não vai virar as costas, não. Senão a gente chega um ferrão nele lá. Pronto. Marinho Alves, parabéns, João Sebastião, você foi merecedor, fui seu aluno, agradeço tudo que fez quando aluno e tudo que aprendi com o senhor. Marinho Alves tá mandando esse abraço. Deixa eu ver mais gente aqui. Vanessa também tá mandando um abraço aqui para os professores João Sebastião. Parabéns, João Sebastião. Juliana, só colocou o primeiro nome. Juliana também tá mandando um abraço. Deixa eu ver quem mais. Angélica também. Angélica do Centro aqui de Guaranésia, parabéns. Foi aluna do João Sebastião, professor inesquecível. Tem muita gente, João. Ismael também aqui, um abraço pro João Sebastião. Também foi seu aluno aqui. Bom, você teve pouco aluno, né, João? 37 anos. Passou pouca gente na sua mão. Bastante gente. Foi só a educação física, não? Você estava falando que tive outras matérias também, né? Eu fiz duas faculdades, né? Eu fiz filosofia aqui em Guaxupé, ciências biológicas, e me dava o direito de dar outras aulas, de outras áreas. E eu trabalhei alguns anos com ciências. Dei aula de química, dei aula de física, dei aula de biologia, de religião. Porque às vezes faltava um profissional e a gente tinha que complementar. Porque eu tinha o diploma, né? Então se complementava até que aparecesse profissional da área. Eu nunca fiz questão de trabalhar em outra área que não educação física. A gente ia por contingência, né? Por necessidade. João Sebastião, com tanta popularidade assim, ter passado tantos alunos em suas mãos, nunca teve vontade de entrar na política, João? Nunca pensou nisso? Eu acho que a característica do político é colocar seu nome à prova. E eu nunca tive intenção de fazer isso. As coisas que acontecem casualmente, entendeu? Ou então, de maneira espontânea. Então, eu nunca tive nenhum interesse. Eu acho que os políticos, para os políticos, que são pessoas também da nossa cidade, que merece nosso respeito, está muito bem representado. Não precisa de João Sebastião mexer com isso, não. E maçonaria, João? Quando a maçonaria entra na sua vida, eu queria até saber a importância dos ensinamentos da maçonaria nesse problema atual que você está enfrentando aí, que está passando. É, a maçonaria, estou com eles lá desde 1977. Aqui em Guaranese, por centro? Aqui em Guaranese. É porque eu era solteiro ainda quando eu entrei aqui, né? Então eu entrei em 77. E a partir de então, ela norteia e me dá o caminho a seguir. A filosofia maçônica é muito bonita. É, você tem que dar um jeito de procurar entender. Então a maçonaria me dá muita condição de eu ter esse retorno que eu estou tendo. Não tenho a menor dúvida. Ajudou a enfrentar esse problema, João? Os não, ensinamentos? Não tenho dúvida, porque isso aí é você, aquele negócio que você não pode ter um vazio existencial. Se tiver, eles falam cabeça vazia, oficina do capeta, né? Então, se você deixar esse vazio tomar conta do seu interior, você está fadado a insucesso. Então, as lições que a filosofia maçônica me passou e os meus irmãos, que nós tratamos como irmãos, me incentivando, fazendo com que eu acreditasse que eu ainda tenho futuro, que eu ainda posso contribuir com alguma coisa, receber também ensinamentos, são pessoas fantásticas que eu devo particularmente um favor impagável a essas pessoas. Então ela realmente direcionou e fez com que eu aguentasse o rojão, que a coisa foi feia. Você estava me contando aqui fora do ar. Foi brava. Passou bons momentos, né, João? A coisa foi brava. Passado, né? Graças a Deus, passado. Parece que está contornado. João, ó, o Igor Jesus Bernardo, mineiro, ele colocou entre parênteses aqui. Tá, um abraço pro meu querido professor João Sebastião, que Deus abençoe nessa recuperação. Igor Jesus Bernardo, colocou mineiro entre parênteses, deve ser o apelido dele. É apelido. Manda um abraço para este grande professor, a Cláudia também, que está mandando mensagem aqui através do WhatsApp. Tem mais gente mandando mensagem aqui, muitas mensagens. Bruno também está mandando um abraço pro professor João Sebastião. Tem mais mensagem chegando aqui. A Neiva da Silva está parabenizando ele, disse que a filha dela, que hoje mora em São Paulo, foi aluno dele e sempre pergunta dele. Neiva da Silva, né? Tá mandando esse abraço. Esqueceu de colocar o nome da filha, né, Neiva? Mas manda. Não sei, deve ser. Tá, mas tá mandando esse abraço aqui também. Deixa eu ver quem mais aqui. Vanderleia também tá mandando aqui um abraço. E Vanderleia e Sérgio também mandando um abraço para você. Meu nome é Vanessa. Deixa eu ver aqui, meu nome é Vanessa. Manda um abraço pro professor João Sebastião. Que coisa bonita. Muita gente mandando um abraço, João. Eu queria que a gente já está quase em cima da hora para encerrar, João. Eu queria que você falasse o que é Guaranésia para você, João Sebastião. Eu acho que com palavras eu não consigo descrever, eu não tenho recurso. Guaranésia é minha vida. O que você tem de mais precioso é a sua vida. Guaranésia é a minha família, é a minha vida. Então, e essas amizades, esses afagos, porque isso aí é coisa tudo sincera, meu brother, porque eu não fiz nada para receber isso. Eu cumpri a minha obrigação dentro do meu limite. Então, Guaranésia para mim tem um significado que não tem. Eu não tenho como dimensionar. Eu vim para Guaranésia em 73 para ficar de abril a novembro. Eu ia para a Alemanha. Passagem curta. Eu ia para a Alemanha. Olha, eu me apaixonei. Eu falei, não tem jeito. Eu vou sossegar meu facho aqui. Porque eu fiz muitos cursos, viajei muito. Mas aqui realmente foi meu porto seguro. Eu consegui, com a ajuda de Deus e de todos aqueles que viviam ao meu redor, construir minha família. E estou muito feliz em Guaranésia. Então eu não tenho como mensurar o que representa Guaranésia para mim. Eu podia dizer que é tudo. Eu não sei se eu, com essa palavra, conseguiria expressar a sua resposta, dar vazão à sua resposta. Mas Guaranésia para mim é uma coisa inexplicável. É um amor que eu não tenho nenhuma condição de mensurar. Eu gosto demais de Guaranésia e gosto das pessoas de Guaranésia. João, então quero passar aqui as suas mãos no nosso troféu expresso, que é simples, mas como você disse, a importância da sinceridade é sincera, é de coração. A pessoa que eu tenho o maior respeito, fui seu aluno, né? Opa! E agora, sabendo que você trocou a Alemanha por Guaranésia, fico mais honrado ainda. Essa é boa, velho. aqui é, já nas suas mãos, nosso troféu expresso. Eles falavam que a Alemanha tinha a melhor escola de educação física do mundo, Colônia. É. Então eu me entusiasmei e estava tentando dar um jeito de seguir minha carreira. Mas a minha carreira estava aqui, felizmente. Você trocou a melhor escola pelos melhores alunos. E melhor povo. Melhor povo, né? Melhor povo. Essa comunidade aqui é um diferencial muito grande. João, a Elisângela, o nome da filha da Neiva mesmo. Acabou de ligar aqui pra gente confirmar. Elisângela e o Neto, são duas figuras. Muito obrigado, viu, João, pela presença aqui no programa. O troféu está nas suas mãos, muito bem entregues. Troféu especial, né? Categoria especial. João Sebastião concorreu com o senhor Meirelles e com o Sebastião Vitalino. É, foi através do voto popular, o João Sebastião foi o vencedor. Está aí então o troféu especial. Queria abraçar o senhor Vitalino, o senhor Meirelles, pelo trabalho constante, eficiente e importante que eles prestam à comunidade. Se esse troféu ficasse na mão deles, eu ia ficar feliz da mesma maneira, que são merecedores. E que Deus continue dando força para que eles continuem com essa luta, com esse trabalho, que isso aí tem uma recompensa que é impagável. Eu queria então aproveitar a oportunidade e também dizer para vocês que essa semana foi o dia do radialista, né? Do locutor. Então eu queria cumprimentar a todos vocês, em seu nome, a todos vocês. Obrigado. Pela eficiência dessa emissora. Porque eu falei, Guaranés não é uma cidade grande, mas é uma grande cidade. E ela é grande cidade pelos seus filhos, pelos seus cidadãos, pela competência do seu povo. E a Passo da Ilha não foge dessa lógica. São meninos, me permitam, né? São pessoas que eu vi crescer com os pés no chão, cabeça na nuvem, com os pés no chão e crescendo de dentro para fora. Isso aí me dá uma satisfação, uma alegria muito grande de ver a potência que é essa emissora. Não talvez pela abrangência, mas pelo seu conteúdo. Esse programa teu, em especial, é um programa de muita inteligência, de muita importância, que eu me realizo ouvindo o seu programa sempre que posso. Esse ano foi um ano de viagem para o meu tratamento, voltava. Infelizmente eu tive que fazer essa lacuna, mas já estou voltando, estou, graças a Deus, atento às coisas nossas aqui. E queria te cumprimentar realmente e dar um abraço a todo guaranesiano pelo aniversário da nossa cidade e que a gente tenha muito comemorar. Cumprimentar aqueles que escolheram Juscemar para dar o nome aos complexos, foi um dos maiores atletas e maiores seres humanos que eu conheci. Juscemar, eu emociono quando eu falo dele, que nós vivemos muito juntos, inclusive moramos de casa conjuminadas. Vizinhos. Conjuminadas, casa. Então eu conheci esse Juscemar. E torço para que os filhos dele, que estão trilhando o mesmo caminho, que sejam pessoas, que continuem sendo pessoas que recebam a influência até hoje do nosso Juscemar. E o poliesportivo, o Bertinho Lauria, nós moramos junto no hotel. Eu sei o tanto que ele gosta de Guaranés e gosta do esporte. Merecido, que Deus ilumine a todos, que continue cuidando da nossa cidade, nos dando prazer, para que num dia festivo a gente tenha o que festejar. Isso que é muito importante. Muito obrigado, João. Obrigado a você, Dom Cláudio.